Flash Labiduca, o minuto que educa. Olá, o meu nome é Bernardo, tenho 7 anos e queria saber porque é que os vulcões deitam a lava. O interior do nosso planeta Terra contém grandes quantidades de calor. Esse calor derrete a rocha do subsolo profundo, criando enormes câmaras de magma, ou rocha fundida. Quando a pressão se torna muito alta, o vulcão entra em erupção e expulsa o magma que, ao libertar gases, se passa a chamar de lava. Por isso, quando gases, magma e partículas quentes irrompem até à superfície da Terra, formam-se vulcões. As erupções podem ser explosivas, efusivas ou mistas. A explosiva é violenta, com a libertação de muitos gases. Na efusiva, não existem explosões e poucos gases são libertados. Já as erupções mistas podem ter períodos explosivos e efusivos. Sabias que sempre que um vulcão entra em erupção, as cinzas e a lava formam uma camada no topo e tornam-no mais alto? Flash Labiduca, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.